Ponta tônica, tripa, mostra que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roleteira e viver por si fiel. Meia preta e meia branca que nós... Seja bem-vindo a mais um episódio de Melhor Brigas Brasil. Eu sou, estou de volta, Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas, diretamente da época das cavernas. Ah, Evandrinho tá tendo uma dificuldade aqui, problemas técnicos pra gravar esse episódio, hein? Porra, problemas técnicos, isso, porque desde que eu comecei a usar essa gloriosa internet que veio para ficar a rede mundial de computadores, lá no Nojinho, ano... Porra, você lembra a primeira vez que você se conectou na internet? Na verdade, lembro, e eu já vou te corrigir, na verdade, eu não diria... Olha só, sim, lembro o ano. Não, eu não diria rede mundial, porque tem internet fora do nosso mundo, sabia disso? Mas os caras, o Globo Repórter chama rede estação... mundial de computadores, porra. Mas olha só, mas na Estação Internacional Espacial, os caras têm internet, e eles estão fora do mundo. Então já é transmundial, na verdade. Caralho, universal, talvez? Do universo? Mas enfim, você lembra a data que você se conectou? Eu não lembro a data exata, mas eu lembro o ano. Foi em 95, se não me falha a memória. Pô, eu também, aí, ó. E eu tava na Universidade Federal do Ceará. Minha tia, ela... Eu não sei se ela ainda ensina lá, mas na época ela ensinava a física na Universidade Federal lá de Fortaleza, no Ceará, UFC. E aí o meu pai me levou lá pra gente ver a internet. A gente foi no laboratório de informática. Ver, tipo ir no zoológico, ver um babuíno, né? Vamos ver a internet. Pois é, mano, foi assim. E aí deu mó problema, não tava querendo conectar inicialmente. Ela tava... Eu ainda lembro que ela tava com Netscape. E ela tava explicando pra gente, maravilhada, que quando ela... Quando a internet roda, né? Você vê as estrelinhas passando atrás daquele... Tinha um... Do lado superior direito tinha um ícone do Netscape, você lembra? Você não lembra, não? Ih, caiu. Ah, caralho. Evandro? Evandrinho? Uma hora depois. Que deu aí? Que deu aí? Mano, eu fui reduzir o brilho do notebook, só que aí eu coloquei o modo... Aquele modo de dormir, tá ligado? A luinha. Filho da puta. Vê que o cara tá sabendo mexer pra caralho. Muito burro, mano. E aí, quando a internet tava rodando, você aquele ícone do Netscape do canto superior direito ficava animado e você via as estrelinhas passando por trás e tal. E ela tava toda empolgada explicando pra gente. Ah, você vê as estrelinhas quando tá carregando e tal. E aí, acabou não funcionando. Assim, ela ficou tentando fazer funcionar por um tempão. E aí, depois que finalmente carregou, não lembro nem que site que ela acessou lá, mas essa foi a primeira vez que eu usei. Caralho. A gloriosa internet. Porra, eu puxei esse assunto pelo seguinte, eu também usei em 95, na época que eu fiz o primeiro curso, e aí ficava naquelas KD da vida, o sitezão no Geocities. Porra, KD. O GIF da caveira, tá ligado? O GIF do fogo. Que toda página em construção. Exato, toda a página em construção tinha aquela porra e tudo mais. E aí eu fiquei... E toda, cara, a página estava em construção naquela época. Exatamente, é. O cara, a página que ele conseguia fazer era justamente uma página em construção. E aí eu fiquei, sei lá até que ano, nessa vida de discadona da massa. IG, Ball e derivados, os provedores. Caralho, IG era o que era grátis, não é isso? É, IG, internet grátis. Inclusive, todo mundo, IG era de internet grátis. Tinha o Super 11 também. A Revolução, exatamente. Era, tinha vários grátis que, na verdade, o cara ganhava na propaganda, né? Exatamente. Aí, um belo momento na minha vida, chegou quem? O glorioso Speed. Veja você, ironia. Speed. Que prometia internet rápida, ultra velocidade e tudo mais. E aí chegou aqui em casa, eu pedi pra instalar a gloriosa internet de 2 megabytes. Isso foi, sei lá, mano. Se eu mexi em 95 a primeira vez, devia ser já em 2000, 2002, tá ligado? Aí, beleza. Fiquei várias vidas usando o speedzão de 2 mega, até que eu me mudei. Há uns 3 anos atrás eu fui morar sozinho e mudei pra uma casa onde eu tinha uma outra internet com 120 mega. E aí, eita, mano, porra. Pinto uma leve melhora na vida do cara, tá ligado? Pinto no lixo. Baixando, você tava baixando a internet inteira. Não. Mano, tinha jogo do Steam que eu achava que vinha corrompido, na moral. Porque eu colocava, tipo, jogo de 8 GB, baixava em 1 minuto. O Steam é outro bagulho, magia negra também. Só que aí, como eu falei aqui pros nossos amigos do MPB recentemente, eu vendi esse outro apartamento que eu morava. E até liberar a documentação do meu apartamento novo, que eu tô fazendo consórcio, é uma parada um pouco burocrática, o que que eu tive que fazer na minha vida? Voltar para a casa dos meus pais. Nesse período no qual eu tô esperando liberar a documentação do apartamento novo, que eu já puxei a capivara e tem 200 mega, se eu quiser colocar. Eita, caralho. E aí, eis que quando eu volto para cá, o que eu descubro? Que a porra, nossa, do lugar não evoluiu nada! Continua com os fodendo 2 mega, porra! Caralho, mano, que sofrimento. Como que você tá usando a internet aí, mano? A gente tentando... Não, usando. O pior é assim, 2 mega. Não, eu liguei o primeiro dia, né? Eu liguei e é na Vivo. Vivo Speed, a empresa que entrega esse serviço chama Vivo. Cara, você... A sua internet agora é só GIF animado, né? Isso? Não tem, não, mais YouTube. Aí, mano, a ironia fodida que chama Speed, né? Aí eu liguei lá. Aí a menina, mó simpática. boa noite, como eu posso tornar sua vida mais conectada? A atendente, te juro que ela falou essa frase, mano. Aí eu falei, opa, você pode tornar minha vida mais conectada vendo aí pra mim qual que é o máximo de internet que vocês entregam no meu endereço e pode mandar, não importa o valor. Aí ela, opa, me fala seu CEP. Aí eu passei o CEP. Ela, é moço, desculpa, mas aí já tá no máximo. Ah, então você tá me dizendo que o máximo é 2 mega. Aí ela, é. Eu falei, então tá bom. Aí eu liguei pra mais 5 empresas que falam que traz internet aqui pra cidade também e nenhuma chega nessa porra desse CEP. Aí eu fui gravar o MPB aqui com o Easy. E o que que aconteceu? Eu estou tendo que gravar através de um notebook usando o meu 4G do celular. E aí o 4G do celular que tá mandando a internet pro notebook e eu tô gravando. Então nos próximas gravações aí, próximos meses, a gente vai ter altas emoções com essa internet, maluco. E ainda, Izzy, sobre essa mudança, esse período que eu tô ficando na casa dos meus pais, tá, hoje foi engraçado, hoje de manhã. Porque eu tô deixando o carro numa outra garagem que meu pai tem aqui perto, não é no mesmo lugar não. Aí, beleza, estacionei o carro lá de manhã, fui pegar pra ir pra academia. Aí a hora que eu tô descendo, encontrei um maluquinho, amigo, um conhecido de infância. Não dá nem pra falar que é amigo, porque o cara não é amigo. Aí o maluco, mano, olhou pra mim com aquela cara de troll, tá ligado? Meio que rindo sarcástico assim. Opa, e aí, beleza? Voltou a morar aqui na vila? Tipo, com o maior cara de, aí, ô trouxa, saiu, quebrou a cara e veio morar com os pais de novo. Aí, mano, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar me vangloriando das paradas que eu consigo na vida. Mas aí eu tive que falar pro cara, porra, voltei, porque eu comprei outro apartamento e aí até saí. Tive que dar ênfase, mano. Aí eu falei, voltei, porque eu comprei outro apartamento e aí até saiu a documentação do apartamento novo, eu vou ter que ficar morando aqui ainda. Aí eu dei uma desdenhada, tá ligado? Aí ele, porra, aí tipo eu vi a cara dele de, caralho, eu tava muito zoando o cara e agora eu que tô com cara de tacho. Aí, porra, da hora, depois a gente se tromba aí. Mas, porra, a galera tem mania de se comparar, tá ligado? Mano, parece que fica feliz, né? Tipo, fica feliz se tivesse dado errado e eu tivesse que voltar com o rabinho entre as pernas pra morar aqui e tal. Muito bizarro. Mas tá maneiro, tirando a internet bosta de 2 mega, que não carrega nem o Spotify pra ouvir música, tá da hora. Caralho, tô falando na internet do Evandro agora, são GIFs animados, se é que o GIF animado carrega. Ainda bem que a minha pasta músicas, que é cheia de MP3, eu não apaguei ela de dó, tá ligado? Eu voltei a ouvir música usando ela. Literalmente ia ficar das cavernas. Quem sofre são, além de você, os ouvintes do MPB, porque tá uma dificuldade. A gente passou o quê? Meia hora tentando resolver aqui a gravação? Meia hora tentando. E eu ligando, falei, parece live de YouTube. Pois parece live de YouTube. Toda live de YouTube o cara começa, tá aparecendo? Tá me ouvindo? Tá beleza? Toda live. Hangout, né? Aqueles hangout, sim, sempre tem hangout, um zoado e tal. É, 20 minutos tentando conectar e tentando. Ai, que merda, mano. Mas então, Evandrinho. Sim. Vamos pra... peraí, uma coisa antes de... A gente tem que mencionar, né? Na semana passada, eu infelizmente não pude comparecer aqui na gravação. E o Evandrinho chamou padrinhos do MPB pra gravar aqui. Pô, mano, incrivelmente ficou bom o podcast. Pô, exatamente. Incrivelmente ficou bom o podcast, hein, mano? Eu falei pros caras, eu confesso que achei que ia ficar uma merda foda. Porque podcast, assim, o que faz o podcast ser da hora, querendo ou não, é que nem a gente. Tipo, a gente é da zoeira, a gente... Fora da gravação, a gente se zoa, a gente conta, a gente conversa pra caralho e tal. Então, essa intimidade que a gente tem acaba passando pra gravação. A gente tem um ritmo já de fazer as paradas e tal. E aí, quando você vai gravar com alguém que é diferente, que você não troca ideia sempre, eu tava com medo foda de não manter o ritmo, química, tá ligado? Né? Exato. E, mano, os caras mandaram bem pra caramba. Não sei se é porque eles são ouvintes do grupo e conhecem a gente. Não me dei spoiler ainda, que eu não ouvi ainda. Eu tive muito ocupado essa semana. Eu vou ouvir agora quando eu for colocar no ar. Mano, ficou honesto. Eu falei pros caras. Eu falei, mano, eu tava com medo foda de ficar uma merda ao ponto de falar, não vai dar pra pôr no ar isso aqui, não. Mas, cara, não ficou devendo muito, não. A gente tem que ficar esperto. Porque se os caras montar um MPB novo... O real melhor podcast do Brasil. O melhor podcast da América Latina. Pode crer, ficou bom, na moral. E aí, até falei lá na gravação, quando eu não consegui gravar, principalmente agora com essa internet de louco aqui, ou o Easy não conseguir gravar, a gente fica feliz em saber que a gente pode chamar alguém lá do grupo dos padrinhos e a qualidade meio que vai se manter, tá ligado? Isso é muito maneiro. Mas, Evandro. Sim. Vamos pras notícias. Bora. Evandrinho, enviados pra gente diretamente. A gente tem que parar de ler notícia do Raul. Eu acho que o Raul nem ouve mais programa dele, só manda mensagem. A gente tem que, mano, sempre é uma dele, uma e mais três, tá ligado? Porque o bicho manda, hein? Tá porra. É porque antes do MPB existir, ele já tava nesse ramo, nessa indústria, digamos, dos comentários e notícias bizarras. Ele sempre foi dessa. Então, eu acho que de repente, eu tô até acusando ele sem motivo dele não ouvir o MPB, porque de repente, como isso já é a praia dele, talvez o MPB é o podcast favorito do Raul. É, como se ele fosse aquele repórter das antigas, tá ligado? E aí a gente apareceu os moleque novo falando sobre o mesmo assunto, ele falou, pô, aí ó, o meu legado não será perdido. Exatamente, exatamente. Mas olha só, o que o Raul mandou pra nós aqui? Após erro, diretamente de Santa Catarina, no site do G1, após erro, 104 nomes são retirados de lista do vestibular. Rapidão, antes de você começar, só queria avisar que eu acabei de dar alt tab no notebook e olhar pro monitor do computador, tá ligado? Uhum. E aí eu fiquei uns 3 segundos assim tentando entender. Não vai dar pau nessa merda, caralho. Por que não tava funcionando? Não, mas você entendeu o que eu fiz? Eu mexi no teclado do notebook e fiquei esperando que refletisse no computador, que é onde está as notícias. Caralho. Vai. tá, porra. Não vai dar pau nessa merda aí. Não, vai. Após erros, 104 nomes são retirados de lista do vestibular da UDESC. Eu sempre pronuncio essas siglas errado. Então já pode descer o pau aí se eu estiver falando errado. UDESC. Eu acho que é assim que pronuncia, né? O desk, caralho, tem um selo, tem. O desk. Ah, é, o desk. O desk. Olha, tá soleiro. Tá, porra, no alfabetismo? Caralho, eu muito acostumado. Foi alfabetizado em canadense? Alfabetizado em inglês, exatamente. Inglês canadense? Aí ela continua. Aí, me parabenizaram. Lamenta excluída, cara. Caralho, e a carinha, mano, a carinha dela. Excluída é um bom adjetivo, né? Olha ali, ó. Olha lá, excluída. Ela passando na rua, as tia falando, olha lá, excluída. No subtítulo aqui, né? Na legenda da foto diz assim: Eliara comemorou a aprovação no vestibular e depois soube que a lista estava errada. Puta que va. Nossa. Mano, eu tenho certeza. Eu não vou caçar no notebook, a minha internet no notebook, ó. No Facebook, que a minha internet não permite. Mas procura aí, Eliara Tamires. Eu tenho certeza que só vai ter ela, mano. Oh, caralho, mano. Porque é Eliara com H e Tamires com H e Y. Com Y. É, não deve ter muitas. Caralho, eu imagino o Eliara, mano. Não bastava ter esse nome. Cara da galera. Caralho, mano, sacanagem. Olha lá. Ao menos 104 pessoas que estavam em uma lista. G1! Olha aí. Que estavam em uma lista aprovados. Seria uma lista de aprovados que estavam numa lista aprovados. Sou meio esquisito. Que estavam em uma lista aprovados no vestibular. Tá, esse uma lista aprovada. Tá estranho pra caralho, é. Tá dando tela azul no celeiro, hein? Não tá sintaticamente errado. Estavam em uma lista aprovado. Tipo, é como se falar, estava numa cadeira sentado. Mas lista e aprovado fica meio esquisito. Estava em uma lista aprovados no vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, divulgada. Por que a sigla tá o U maiúsculo e o resto minúsculo? Enfim. Divulgado na segunda-feira, precisaram lidar com a frustração, eu diria até mais a humilhação. Ao descobrirem que, na verdade, foram reprovadas. Caralho, mano, segundo que situação desgraçada, você é louco. Houve um erro, segundo a UDESC, houve um erro da empresa responsável pelo processamento dos dados. Foi a galera do CPD que fez merda. Estagiário fazendo merda. Era a folha dos reprovados, os caras colaram na parede como se fosse o aprovado. A lista original com os 1000 aprovados dos 4 cursos à distância foi retirada do ar poucas horas após sua publicação. As informações foram corrigidas e o site da instituição publicou uma nova listagem 8 horas depois do primeiro anúncio. Outros nomes foram adicionados no lugar dos excluídos. O G1 comparou as duas listas. A candidata Eliara Tamires de Oliveira Ramos, de 25 anos, não só viu a primeira lista, como comemorou a falsa aprovação. Falsa aprovação. Caralho, esse cara também é lopra, né? Pô, foi a aprovação. Falsa aprovação. No curso de administração pública de Joaçaba, no Oeste. Oeste? Como assim, no Oeste? No Velho Oeste? Provavelmente é o nome do lugar, o mano. Oeste é o quê? No não, Oeste nome é o nome do lugar. Da Joaçaba, no Oeste. Não? Não, porra. Porra, não, tem uma vírgula aí, fodeu. No Oeste de Santa Catarina? Tá tudo errado isso aí, mano. Ela só soube do erro na tarde dessa terça-feira quando estava no trabalho. Ontem, meus amigos familiares me parabenizaram. Fiquei muito feliz com o resultado. Afinal, é uma faculdade gratuita. Quem não ficaria feliz com isso? Circularam notícias em jornais da cidade com meu nome, referindo-se à aprovação, contou. Nessa tarde, Eliara se preparava pra avisar pessoas próximas de que a lista estava errada. Puta, tem que avisar pra galera ainda por cima, mano. Nossa, mãe, vovó feliz, todo mundo. Você tá maluco, imagina. Aff, mano, que situação constrangedora do. Ainda não digeri a história direito. Pois não me entra na mente acontecer isso em um vestibular, um erro tão grosseiro. Isso é um assunto muito delicado e sério. Pra você classificar e depois desclassificar alguém, ela disse. Aí tem aqui o registro do nome. Pô, ela tem o recorde de jornal com o nome dela, que merda. Sim, tudo em blur, mano. Que... Mas por que escolheram essa mina pra exemplificar o caso? Será que ela foi atrás ela... do G1? Não, de repente entraram em contato com vários e nenhum respondeu. Ela foi a primeira, ela teve a história mais interessante pra contar, sei lá. Nenhum quis passar vergonha nacionalmente. Nenhum quis passar vergonha nacionalmente, exatamente. Pois é, porque até aí ela passaram vergonha municipalmente, né? E agora... Não entendo como eles demoram praticamente um mês pra divulgar e mesmo assim fazem de forma errada. Compreendo menos ainda, eles refazerem todos esses cálculos classificatórios em questões de horas. Sendo que antes a empresa levou esse tempo todo pra divulgar a lista em que foi visto meu nome. Protestou a candidata. Tá puta. Lógico, tá pistola com razão. Segundo Eliara, com a nova divulgação, o nome dela ficou na lista de espera para a segunda chamada. Como é o nome dessa lista? Tem outro nome pra isso aí? Segunda chamada mesmo, não é? É pra ver se alguém vai desistir e o caralho. Eles entrevistaram outra pessoa e a foto dela é melhor ainda. Se alguém morrer entre a aprovação e o de primeiro dia de aula, aí pegam... Tem um nome pra essa lista do pessoal que tá no segundo lugar. Enviou o formulário de informação e e-mails da faculdade, porém não obtive retorno. Estou esperando. Ainda não consegui pensar direito sobre o que será feito. Você já sabe o que vai ser feito. Você não foi aprovado. Mano, talvez, no caso dela especificamente, por ela ter aparecido no G1 e o caralho, ela consiga... O cara passa um pano, tá ligado? Só pra falar, resolver. Fazer o quê, mano? Coloca tá ela em casa. Você tá pensando que isso aí é supermercado? Que se botar o preço errado... Tá pensando que isso é no Brasil? Se botar o preço errado, eles têm que honrar o preço errado. É no Brasil. Não, meu amigo. Olha só. Jussara Tiepo... e olha a foto dela aí na matéria. Ela tá... Essa aí tá puta mesmo. Candidata ao curso de administração pública em Videira também teve o nome excluído. Eu conferi o gabarito e vi que acertei poucas questões. Então, pensava que nem tinha passado. Ah, mano. Até que acertei poucas questões, mano. Tá ligado? Mano, mas aí a mina tá sendo brasileira, foda, okay. Né? Porque ela acertou só o nome na prova, e aí apareceu lá, opa, você foi aprovado, e agora ela quer reclamar. Devia ter pouca concorrência, né, esse curso. Porque ela falou que acertou. Ela não falou assim, eu não me dei muito bem. Não, ela falou, eu acertei poucas. Caralho, você acertou poucas. Exatamente. Então, como é que... Mano, acertar poucas é tipo, tem 100 questões. Você acertou 20, isso aí seria acertar poucas. Acertou 10. Caralho, mano. Aí é foda. Até que ontem uma colega que também fez me mandou uma mensagem me parabenizando. Quando fui conferir a lista, não estava mais disponível, mas recebi dela a primeira lista. Ou seja, ela deve ter achado que era uma trollada da mina, né? A mina fala, pô, parabéns aí, universitária. Aí ela entra lá e não tem nada. Pô, sacanagem. Caralho, imagina a situação de filha da puta. Sacanagem, velho, olha lá. A universidade informou em nota que houve um erro da empresa contratada para o processamento de dados. A empresa, em vez de aplicar a cada curso o seu gabarito, usou um único gabarito para todos os 4 cursos. Ih, caralho. Nossa, passou genial, hein? Merda. Parabéns. Consequentemente, gerou uma lista falsa, explicou Rosângela Machado, coordenadora do vestibular da UDESC. O G1 não... Nossa, caralho, que cagada. Você se ligou? Que era um gabarito pra cada. O cara fez o mesmo gabarito pra... Botou em todas. Diferente. Poxa, caralho, mano. Caralho, que bosta. Segundo o G1 não conseguiu contato com a empresa informada pela UDESC, a Associação Instituto Consultec de Educação e Pesquisa, que é o AIETEC. Segundo a assessoria de comunicação da universidade, foi a primeira vez na história recente da universidade, repetindo temas. Quem garante que não aconteceu antes e ninguém falou nada e se foda. Que foi registrado um problema desse tipo. Ainda segundo a universidade, a empresa será acionada e terá de pagar uma multa pelo erro conforme o contrato. A UDESC não especificou o valor da multa. Vai ser que nem multa de você não se alistar? R$2. Não votar, tá ligado? O cara não vota, o voto é obrigatório, dizer que o cara vai pra praia e paga R$2,50. Ainda conforme a UDESC, houve casos de alunos que zeraram na prova e apareceram na primeira lista. Mano, essa... Caralho, esse tá aí, mano. Esse aí tem que ter tirado muita onda. Imagina, você vai fazer a prova do concurso. Quando você zera a prova... você zera a prova, você tá ciente que você não acertou nada, não é verdade? Você tá ciente. Sim. É aquela situação, você pega a primeira questão, puta, a primeira eu não sei, vamos pra segunda. Ih, caralho, não sei também essa não. Já passou por essa? Pra caralho, mas mano, você dá um chute e fica na esperança, né? O cara, né? Chuta a prova inteira. Então, mas se liga, além do cara ser burro, ele tem que ter muito azar, mano. Que nem no chute ele acertou nenhuma, tá ligado? Normalmente é o quê? Até o E, essas opções. Cara, é A, B, C, D, ou seja, tem 20% de chance. São 100 questões, né? Você chutou todas. São... Então, mas pega cada uma individualmente. Se vai até o E, o cara não tem 20% de chance de acertar. 100 vezes aconteceu isso, mano. E ele errou 100 vezes, tá ligado? Esse cara, mano, além de ser um jegue, se ele for depender de sorte pra ganhar alguma coisa, ele tá fudido na vida. Amigos matemáticos e estatísticos que ouvem o MPB, calcule pra nós aí quais são as chances do cara errar Tem 100, vamos supor que são 100 questões. É múltipla escolha. A ao E. 100 questões com 5 questões. E o cara questões, errou todas. Quais são as chances disso? Tá, mano, tá porra. Esse cara, ele tá muito fudido, mano. O problema dele não é só não acertar nenhuma. O legal é a surpresa de puta, errei tudo. Quando você vai fazer uma prova que você chuta tudo e sabe que... Você sabe que você tá fudido. Aí... Não, porque... Esses vestibulares normalmente dão o resultado que... Quantos o cara acertou, quantos o cara errou e tal. Uhum. Aí imagina, esse cara que zerou, e aí antes apareceu que ele passou. Ele... Caralho, mãe, passei na prova. Aí depois chega lá a errata... Na verdade, você não passou, não. Você errou todas. Você errou todas. Todas, filha da puta. Ah, olha lá. Outros três candidatos ouvidos pelo G1 disseram ter sabido da aprovação por amigos. Quando fui conferir, a lista não estava disponível. Li uma matéria e soube que teve erro na publicação. Tentei entrar em contato com o Polo de Palmitos, mas sem sucesso. Disse outra mulher, o que seria o Polo de Palmitos? Deve ser Palmitos, deve ser... A Polo cidade... de Palmitos, deve ser outra cidade, é. O Polo seria a sede da universidade naquela... É, o cara que escreveu a matéria, definitivamente, ele é de Santa Catarina e ele acha que toda a internet que lê conhece Palmitos... Pode crer, é isso mesmo. É isso mesmo, mano. O cara que escreveu, ele acha que todo mundo é de lá. No Oeste, tá, não sei o que no Oeste, mano. O que você tá falando, caralho? Certeza. Uma das caras se informou sequer ter procurado pela lista por saber que... Aqui, ó. Vamos dar um abraço aqui, ó. Quem escreveu a matéria foi a Juliana Gomes e a Mariana Facada. Ouvi essa. Uma das garotas informou sequer ter procurado pela lista por saber que não havia feito uma boa prova e ter certeza que não havia sido aprovada. Caralho, aí, ó. É o caso da mina que a gente enterrou tudo, mano. Imagina você fazer uma prova que você se fudeu tanto que o pessoal chega, ó, você passou, tá ali o nome no jornal. Não, não sei o que, mano. Aí a pessoa fica puta, né, mano? Caralho. Ah, meu Deus. Mano, todo mundo se fudeu nessa prova, não é possível. Sim, sim. Não, imagina os caras que acertaram em real. Pera. É porque a gente tá vendo o espaço amostral de quem foi mal na prova. Então por isso que tem vários casos de pessoas se fudendo, é por isso. Tem várias pessoas inteligentes. Não, mas o cara que acertou a resolução deles aí, a conferência do gabarito, ainda tem isso, porque eles errou. Teve gente que passou, que fez prova boa, sabia que tava boa e não passou. E aí, imagina se os caras são amigos, tá ligado? O coreano, porra, sempre tem um coreano, um japonês na sala, que você sabe que o cara de 100, ele vai acertar 90. Aí ele anda com os putos jumento, o funkeiro, aí o coreano acerta 10 e o funkeiro acerta 90, tá ligado? Tipo essa galera de cursinho. Imagina, mano. Cara, você assistiu os Flintstones, aquele primeiro lá? Sim. Que o Barney Rubble troca a prova dele com o do Fred. E é o Fred é promovido, você lembra disso? Sim, sim. Foi basicamente isso que aconteceu. O baile era um pouco mais esperto, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Teve gente que se deu bem e se fudeu quando saiu o resultado, e teve gente que zerou a prova e passou. Que merda. Tem um comentário bom aqui? Tem que terminar de ler a matéria, cara. Tem uma menina ali falando, ó. Isso parece piada. Se alguém desistir, eu entro. Espero uma quarta jovem ouvida pela reportagem. Foi a mina que... Ela fez uma prova tão ruim. Não, mas se liga, ó. Que disse era a primeira da lista de espera no curso. Caramba. Essa daí tá muito fodida, mano. Que ela tá no meio da bagunça e ela é a primeira da lista. Ou seja, tem esse lance da lista de espera. Se a galera não for, desistir, se morrer, sei lá. Aí eles chamam as pessoas da lista de espera. Mas que lambança do caralho, hein, mano? Pô, sensacional. Aí nos comentários, quer dizer que os burrões não estudaram e acharam que Jesus tinha ajudado eles. Caralho, mano. Que merda, mano. Não deu muito comentário, o pessoal ficou com pena, eu acho. Tião Macalé, ruim pra quem saiu, bom pra quem entrou. Resumiu bem. Uma próxima? We'll be right back. Mas e a próxima notícia aqui tem a ver com esportes, veja você. A gente vamos não lá. Fala muito notícias de esportes aqui no MPB. E hoje nessa edição já adianto que teremos duas. Foi enviada pelo amigo Renan Maza no Twitter, @RenanMaza, que é uma notícia que, mano, é muito da periferia de todo o Brasil. Árbitro é agredido e saca arma para jogador durante partida em Minas Gerais. Mano, isso aqui eu garanto pra você que foi na Várzea. Lá onde você morava, Izzy, em Fortaleza, tinha o conceito de Várzea? Você já frequentou a Várzea em algum momento da sua vida? Eu morei em Várzea. Os campinhos de futebol? Sim. Não, mas tô falando, e ver um jogo no campinho, aqueles campinhos de terra, pá, toda a galera em volta. Sim, sim. Mano, Camilo Eustáquio é... Ó, que beleza, ó. Camilo Eustáquio é policial civil e afirmou que deu voz de prisão ao atleta. Ou seja, os caras já colocaram um policial, um PM... Não é PM, né? Se ele é policial civil, é um PC. Pra apitar a parada, o glorioso momento futebolístico ali, pra ver se o cara dava uma segurada. E como eu tava explicando, esses campeões de várzea sempre é o quê? Uma várzea. Minas Gerais. Uma situação um pouco comum aconteceu neste domingo em uma partida de um campeonato amador na cidade de Passos, em Minas Gerais. No estádio... Ó, a cidade de Passos, Minas Gerais, é o nome do estádio. Starling Soares. Se enfrentavam Oriente e Industrial. Time de várzea sempre tem esses nomes, né? Após uma confusão, o árbitro da partida sacou uma arma para o jogador que supostamente o teria agredido no duelo válido pelo Campeonato Regional Amador. Mano, pensa. Porque xinga. Não, no estádio os caras xingam o juiz pra caralho, mas é porque o cara tá lá em cima, na arquibancada, tá, o juiz tá longe pra cacete. Não vai dar pro juiz fazer nada. Também normalmente tem câmera de TV e tal, nesses campeonatos da Série A e campeonatos mais famosos. Agora na várzea o pau come, mano. É loucura. Não dá pra ficar. É aquele velho esquema que você não sabe com quem você tá mexendo. Tanto o time adversário, quanto nesse caso aí o próprio juiz. Aí continua aqui, ó. A polêmica teria começado após um pênalti ser marcado em favor ao Oriente, aos 30 minutos do segundo tempo. Sempre é isso, pênalti, falta, impedimento. A marcação revoltou os jogadores do Industrial, que foram reclamar com o árbitro. Nisso, um dos jogadores seria dado um soco no árbitro, que não é uma atitude muito inteligente, que mesmo que ele não tivesse armado, o árbitro poderia aplicar o cartão vermelho e penalizar o atleta. Logo depois, o árbitro foi até o banco de reservas, pegou a arma e um par de algemas de uma bolsa. Melhor juiz do Brasil, mano. Armado, ele voltou para o gramado. Ainda conforme testemunhas, o jogador saiu correndo e pulou o alambrado do estádio. Mano, deve ter sido uma cena maravilhosa pra quem tava nesse puta campinho. Que pariu. Mano. Imagina, aquela turma deixa disso, empurra, empurra, comendo, nego xingando, é o cara, pá, ele dá um box no juiz. O juiz vira as costas, não fala nada, sai, volta com 38 na mão, né, nem na cintura. Ele tem a fotinha de algum vídeo que provavelmente alguém gravou pra mandar no zap, o juiz andando no estádio com a arma na mão, e já com a algema pra prender o safado. Ou seja... A intenção do juiz era o quê? Autuar o meliante, pôr medo, falar, ô vagabundo, tá achando que tá mexendo com quem, caralho? Esteja preso. E já, esteja preso, desacata a autoridade. Mas é foda, porque assim... Tá ligado que desacata, okay, agora, nós temos o melhor juiz do Brasil, o melhor advogado do Brasil, mas... Mas é uma parada arbitrária, mano, ó a ironia, ó, não é arbitrário pra caralho o cara querer prender o maluco, sendo que ele é PM, deixa ele tá trabalhando de juiz, mano. Deixa eu te explicar uma parada aqui que é importante, que eu acho que muita gente não sabe. Não existe, na verdade, desacato à autoridade, sabe disso? Ah, não, eu posso xingar o juiz. Não posso xingar o juiz. Não. Qualquer desacato, se alguém te xingar de gordo na rua, você pode prender? O desacato é definido como desrespeito a um funcionário público em virtude do exercício de sua profissão. Então, existe esse erro de que é só a polícia. Não. Se você, por exemplo, qualquer... Você vai no Banco do Brasil, e aí a fila é imensa, só tem um guichê lá atendendo a galera, e você fala, esses funcionários do Banco do Brasil são um bando de filhos da puta. Você acabou de cometer desacato. Você pode ser preso. Entendi. Então não é que a galera tem medo das autoridades, né? Pois de polícia, guardinha de trânsito. Pois é, porque a polícia tá armada, né? Então, mas na verdade, sim, o desacato é qualquer funcionário público, veja você. Então, o nosso policial civil aí estava nos seus direitos de prender o meliante. Exatamente. Segundo as informações da EPTV Sul de Minas, o árbitro da partida se chama Camilo Eustáquio e ele, que é policial civil, estaria cumprindo a lei e daria voz de prisão ao atleta. Camilo informou que acionou a polícia militar e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. Tomou um soco, né, mano? Coitado. O técnico industrial também teria registrado um boletim de ocorrência por abuso de autoridade. Aí também é foda, porque, mano, juiz normalmente, juiz de futebol, tô falando, não é o nosso melhor juiz do Brasil lá, não. Juiz é meio folgado, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode expulsar o cara ou dar pênalti, ou inventar uma falta e tudo mais, tá ligado? Por isso mesmo, né, mano? Fica no... Porque você vai fazer o quê? Aí, de novo, ó, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Existe algum tipo de revisão da decisão do juiz e tal? Como é que é? Nem fodendo. Em futebol, não. Tem em outros esportes. Mas, mano, nesses casos, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? O próprio cara é a polícia, tá ligado? Então, tipo... Caralho, ele é o juiz dread da parada, mano. Ele é a lei, ele é o juiz, mano, e ele é também polícia, meu Deus. Eu dou o pênalti, te expulso, e você encher o saco, eu te prendo, mano. Esse é o melhor. Esse juiz tava muito... Aí ele é o carcereiro também, chega na prisão. É. Caralho, finalmente eu tô livre desse filho da puta. Aí tá lá o maluco com o cacetete batendo nas grades da prisão, tá ligado? Ó, tem um comentário aqui do Dilermando, belíssimo nome. Nesse caso, quem está em campo não é o policial civil, mas sim o juiz. O juiz, quando aceita arbitrar, sabe das possibilidades. Para isso, há policiais militares em serviço que ficam de prontidão no estádio. Esse cara não tá ligado que é um estádio de várzea. Depois dessa lambança, provavelmente vai perder o emprego de árbitro e de policial civil também. Vai nada, filhão. Estamos no Brasil. O cara ligou lá, explicou pro... Que é o chefe de um policial comum? Caralho, delegado, olha só. É delegado. Sabe o que é foda? Porque esse cara, o nome dele é Dilermando Cândido de Assis. Esse cara não tem menos de 60 anos, sem dúvida nenhuma. Nem fudendo, Dilermando, pô. Cândido de Assis ainda. É o seu Dilermando. Eu não sei porque ele não escreve já no Facebook dele. Seu Dilermando. Seu Dilermando, exatamente. E aí ele escrevendo tudo em caps e tal. Será que foi meu avô que escreveu isso aqui, mano? Não é possível. Não, e os caras zoando ele embaixo, ó. Ó o senhor Lei falando. KKKK. Falando os cara, mano. Bunda. É, aí ele, ó, o Dilermando tá bravão, ele respondeu embaixo, ó. Pau no seu, seu merda. Escarro na tua cara. Tudo em caps lock de novo. Os caras muito raiva, mano. Tá pistola. Ele deve ser torcedor do outro time que foi roubado. Aí o cara comenta aqui, ó. Eduardo Moraes, o futebol brasileiro ainda respira. Que tem essa galera também, que eu sou a favor, que fala que futebol é isso daí, tá ligado? Se foda, é loucura, é os caras cuspindo na cara do outro, é os caras xingando o juiz mesmo, e é nóis, tá ligado? Esse futebol hoje em dia tá muito, muito Nutella, como diz. Nutella, isso mesmo, isso que eu ia falar. É isso aí, mano, juiz com a armada em campo e é nóis, esse é o verdadeiro futebol. Esse é o futebol que não perdi a Copa de 7-1. Pode crer. Ai, cara. Duvido. Porra, se fosse juiz desses, os alemães, mano, no segundo gol já vazava, fi. Não aguentava a pressão, né, mano? O Brasil virava 3-2 rapidinho. Ai, caralho, quem mandou esse? A gente leu o nome do cara? Acho que não lembro, não, hein? A gente leu. Foi o nosso glorioso Renan Maza. Ah, tá. Abraço, bom. Renan. Hoje vou ensinar uma brincadeira. Você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que tá aqui na ponta do buraco. Feito um sepo de agora madeira. Vamos pra próxima aqui. Essa aqui foi enviada pra nós pela Ana Clara Germano. A gente via... dar um espaço pras minas. Porque eu acho que o nosso público é mais homem do que mulher. A gente. Eu sou. Ah, como a maioria de podcast, eu acho, mano. Tem muita mulher sina. Que escuta, mas fica na encolha. Essa é a minha sina. Tudo que eu faço na internet rola mais homem do que mulher ouvindo. Mas então. Deus tá vendo por que você quer mais contato com ouvinte feminino, hein? Caralho, eu estou apenas buscando aqui uma equipe. Ai, o fucking lie. Mas eu sei. Eu sei de ouvintes masculinos, eu ia falar. Ó, ouvintes masculinas. Mulheres que escutam o MPB. Jéssica Capellini é uma ouvinte clássica. Carol lá, que é ouvinte do 99 Vidas também, é ouvinte clássico. Carrossel. Paloma também é ouvinte. Carrossel, exatamente. Paloma também é ouvinte. Tem vários ouvintes, porra. Mas manifestem-se. E faça como a Clara envia notícias. E a notícia que a Clara enviou foi a seguinte. Motorista é pego em excesso de velocidade com ET no banco do passageiro. Caso curioso, foi um escudo de parece, Atlanta. Mano, eu achei que essa porra era zoeira, mas tem o tweet da polícia, tá ligado? Caralho, mano. E uma outra notícia, então é verdade. Um motorista americano foi flagrado em excesso de velocidade com um boneco de extraterrestre no banco do passageiro de uma estrada suburbana de Atlanta, na Geórgia. Mano, o boneco de extraterrestre é tipo, mano, sei lá, o lango-lango. Olha lá a foto, olha a fotinha. Tem foto. Mas quando você fala o boneco, você nunca imagina que é essa porra aí. O cara tem um tamanho proporções humanas, porra. Exatamente. O motorista foi parado por um policial de moto. Não sei o que mencionaram. fui saltar de moto, mas tudo bem, no domingo. Ele estava dirigindo a 135 km por hora, acima do limite. Ah, que nem é tanto, hein, na moral. Na moral, 135 km. Em estrada, entre a cidade, 135, mano, você nem percebe. Porra, 135, eu dou aqui na vila, fi. Subi na rua. Subi na rua, de bicicleta. Ao se aproximar para a abordagem, o policial percebeu que o passageiro era um boneco de ET, semelhante ao famoso, no caso, Roswell. Mano, a foto é maravilhosa, caralho. Cara, sabe o que é foda da redação dessa merda? Essa notícia vale pela foto, se foda o que aconteceu. A notícia escreve, a redação escreve como se o ET do caso Roswell fosse, tipo, real. Semelhante... Não, e fosse esse aí, especificamente. George Gordon, porta-voz da polícia, disse que o policial deu apenas uma advertência verbal ao motorista, que não explicou o motivo de levar um ET como passageiro. Não tem que explicar porra nenhuma, cara. É ilegal agora você ter um... Tem que dar satisfação, caralho. Esses policiais estão por aí andando com arma dentro do estádio. Agora quer saber do meu ET de estimação? Que porra que é essa? Depois da bozizada, ele tirou foto com ET, que ressaltou que estava usando cinto de segurança. A segurança é em primeiro lugar, né? Mano, tá com muita cara que o maluco, o ET não tava com cinto. Aí a hora que o policial mandou parar, ele puxou rapidinho, tá ligado? Talvez eu levar multa. Vai. O ET tava sem cinto. Vai que essa porra dá multa. Não é possível. Esse cara tava tentando ser parado, mano. Não é possível. Deve ser. Daí ele falou, porra, quer ver, ó. Deve comprar. Cara de aposta, né? Aquela velha notícia que tem cara de aposta. O cara falou com os amigos dele, eu vou andar com essa porra de passageiro, vou dar um pinote, a polícia vai me parar, eles vão achar estranho eu tá com ET, e eu vou parar nos jornais da cidade. E aí tá aí, ó. Até um bagulho brasileiro. Izzy, você acredita em extraterrestres? Cara, você já falou disso aqui, né? Acho que sim. Eu tenho virtualmente certo que existe algum tipo de vida lá fora. Não é possível que nesse universo... Cara, o universo é muito grande, cara. Não é possível que seja só nós. Mano, esses dias eu tava... Recentemente, eu tava de bobeira algum tempo no apartamento antigo ainda, aí não tinha internet, não sei porquê. E aí tava passando... Ah, não, eu tava doente. Eu tava doente de um jeito que eu não queria nem ficar no computador. Aí tava passando MIB em algum TV a cabo da vida lá. Foda. O primeirão, mano. O primeirão. O tipo de filme que quando passar eu assisto. Sim, era um domingo, mano, eu achei quase inteira aquela porra. E, cara, o Weeby, ele tem uns insights muito bons sobre alienígenas, na parte que ele mostra que a galera estranha, galera deformada, estranha, caolha, toda mal configurada, e essa galera que são os alienígenas, tá ligado? Porra, tem uns caras que você vê na rua, mano, que deve ser, na moral, deve ser de outro planeta, mano, que tem uns caras muito estranhos, brother. Eu tive um contato com um desses. Recentemente. Não, tem. Mano, eu tava assistindo no MIB e só lembrando. Caralho, o maluco do 4-2 aqui deve ser essa porra. E tá enganando nós. É por isso que ele não paga o boleto de energia do corredor. Que se der ruim, ele pega o OVNI dele e vai embora. Ai, caralho. Vamos lá pra próxima? Izzy, a próxima e última notícia foi enviada pelo amigo Gabriel FB, Gabriel Facebook, no Twitter, @Gabrarion, deve ser alguma relação com Guerra dos Tronos, essas loucuras aí. Que é a segunda notícia que eu falei que tem a ver com esportes. Muita gente viu pra gente no Twitter, mas a gente pegou o link enviado pelo Gabriel. Justine Kish, não sei como pronuncia, faz força para se livrar de Eric e defeca no chão do octógono. É uma notícia que tá direto na página do Combate. Combate, pra quem não sabe. Não é raro acontecer isso, tá ligado, né? Eu imagino que não. Vou contar uma história que... vídeo logo. Mano, deve ter vídeo. Se você colocar no YouTube, tem, com certeza. Joga o nome das duas no YouTube que você acha. Qual é o nome dela? É Combate, pra quem não sabe, é um canal que fala de esportes, artes marciais, MMA e UFC e derivados. Episódio inusitado aconteceu na antepenúltima luta do UFC em Oklahoma, no último domingo. Justine Kish vendeu caro a derrota para Felice Herrig, no card principal do UFC Oklahoma, sediado no domingo. Como assim, gente? Nos Estados Unidos. Nossa, tem vídeo. Nossa, por que eu tô assistindo isso, mano? Não, não quero ver vídeo, não. Minha internet não permite ver vídeo. Vamos ver, que eu vou descrever a cagada. Só a foto. Deixa eu ver a cagada. Você sabe que nesse momento eu fiz a mãozinha, né? Sua foto já tá me incomodando. Caralho, o Danete ali já tá me incomodando o suficiente. Entretanto, além da bravura, oh, atleta, mano, dá pra ver tudo, ó, mas se liga, ó, o cara da matéria tá meio maldito, ó. Entretanto, além da bravura, a atleta ficou marcada por uma situação inusitada no solo. Ah. Ao explodir para tentar se livrar da adversária, Kishi acabou defecando no octógono. Defecando é uma palavra bonita, né? Eu defequei no octógono. Sou uma guerreira, nunca vou desistir. Mano, olha, caralho, a ironia é fodida. Aí tem a aspas dela aqui. Sou uma guerreira e nunca vou desistir. Merda acontece. Não, risos. Não. Volta em breve. Escreveu com bom humor. Será a peso ela... palha e só... Vem cá. Será que ela percebeu no meio da parada? Nossa, mano, eu tô me cagando. Você, mano, que... Caralho, se ela não percebeu que ela se cagou, tá tudo errado do corpo dela, mano. Porque não tem como, caralho. Uma vez, tem uma música do Raimundos, eu acho, que fala não sei o quê. Fui peidar, caguei. Mano, aconteceu comigo. Eu fui dar um... Ainda bem que eu tava em casa. Eu fui dar um peidinho honesto. Daqui a pouco eu só senti o melar escorrendo. Aí eu falei, eita, caralho. Aí eu fui pro banheiro rapidamente fazer a higiene, tá ligado? Mas eu fiquei pensando, mano, já pensou se eu tô na rua? Tipo, no centro da cidade, tá ligado? Ou no elevador, ou na empresa, trabalhando sentado. E aí acontece isso. O cara vai dar um peidinho honesto que ele acha que não vai dar nada. Cagou, e aí daqui a pouco começa a escorrer pela perna. Você é louco, mano. Eu acabei de clicar aqui num vídeo que é 10 atletas profissionais que se cagaram durante a competição. Se cagando, aí, ó. De repente a galera tem que começar a criar o hábito de dar um parada de comer, ir no banheiro antes, ou ficar sem comer, sei lá, 10 horas antes, tá ligado? Porque é foda. De repente o cara faz força, mano, e se caga, vira notícia, ó, vira notícia no MPB. O episódio de Kishi é atípico, porém não inédito. Em 2014, o peso médio no UFC Yoel Romero sujou o short durante a luta contra Derek Brunson. Foi possível sujou ver uma mancha marrom. Contudo, o calção era apertado, o que impediu que Cage ficasse sujo. Essa deve ser a situação mais engraçada, mano. Porque ele deu um cagotinho e ficou ali, tá ligado? Dando aquela incomodada, você é louco. Molhado. Ah, mano, dentro... Porque os caras usam short que parece que é a vácuo mesmo, esses caras do UFC. Ai, caralho. Imagina o bagulho, mano, escorrendo ali no períneo. Porra, aquele períneo entre o cu e o saco, tá ligado? Que desgraça. Que horror, mano, que horror. Mano, que situação de filha da puta, você é louco. Kishi que escapou de um mata-leão apertadíssimo aplicado pro Eric e conseguiu levar o confronto até o fim do terceiro round. Da decisão dos jurados, não houve jeito. Vitória de Eric por decisão unânime após o domínio no octógono. Mano, a adversária dela fez ela se cagar. Mano, se você que se cagou, não tem como você ter ganhado essa luta, cara. Se eu tô lutando, com o cara, perdeu, o cara fez... Você perdeu. Exato. O cara fez eu me cagar no octógono, não é possível que eu queira abdicar da vitória ainda, tá ligado? Não tem como, depois pô. Da luta entre as mulheres... Depois da luta entre as mulheres, o UFC Oklahoma recebeu os principais combates dessa edição. No penúltimo confronto da noite, foda-se, aí já era. O que importa pra gente é que a mulher se cagou. E a notícia, obviamente, tem 260 comentários. O que importa pra gente é que a mulher se cagou. É, eu quero saber que, mano, quem lutou com quem. Hoje em dia o UFC já era. Era da hora na época do Anderson Silva. Quem lutou? Cara, que horror, mano. Mano, tem um... O cara faz uma piadinha, um meme besta do Palmeiras sem Mundial aqui, ó, o Gabriel, que é o comentário mais popular. Mais vergonha que isso é o Palmeiras que não tem Mundial. Aí o Pedro, lá embaixo, também, um comentário popular, fala, ela soltou o Corinthians, que. Aí o outro, o senhor Saraiva, testemunho do nascimento de um corintiano, fala. Os caras são muito idiotas, mano. É muito idiota. Pelo menos essa aí não deu os 3 tapinhas, nem os 3 segundos. Caralho, tem muita gente fazendo piada com o Corinthians, mano, não sei porquê. Imagina a alegria dos outros lutadores que ainda iam lutar nessa, ao saber do octógono todo cagado. Como é que eles limpam isso, mano? Porque, porra, os caras têm que trazer uma água sanitária, como é que é? O outro cara imbecil comentou aqui, ó, nessas horas é importante o cara ter papel. Caralho. Caralho, tem muita piada com o Palmeiras também. Nossa, tem muita gente falando Palmeiras tem Mundial, tá ligado? Foi só um peido que saiu acompanhado. Aí o Roberto, famosa prega solta. Tem um cara aqui, os caras metem futebol no meio, aí vira uma mega briga louca. Sim. Nos comentários, mano. Que merda. Que merda de trabalho. O Mengão Epita comentou: os cards do UFC realmente estão uma bosta. Aí o outro, ganhou a luta na cagada mesmo. Caralho, ela perdeu por praticar um jogo sujo. Caralho, ó, demorou, mas achei um aqui, ó. Rafael Leite. Mais um protesto da esquerda, agora no UFC. O cara tem que falar, mano, a notícia é de uma mina que se cagou na luta. Aí o cara veio falar o quê? De política? Que porra é essa, caralho? Ai, caralho, velho. Se curar um coração com dor, o próprio tempo vai te encher de amor. Oh, oh, oh, oh. Thiago na guitarra. Mas é isso? Essas são todas as notícias dessa semana? Sim! Quarteto de notícias quentinhas para essa semana, para alegrar vossas vidas. Evandro, se o cara gosta do MPB, ele gosta de você, ele gosta de mim, ele quer que esse projeto continue indefinidamente, para sempre! 50 anos de MPB, o que o cara pode fazer para ajudar nós? Caralho, imagina que tipo de notícia a gente não vai estar comentando daqui a 50 anos. Até a gente já vai ter aparecido aí, né? Caralho, daqui a 50 anos eu vou ter uma internet melhor que 2 mega, eu acho, hein? Capaz, hein? Em 2067. Caralho, será que a gente fica vivo até lá, mano? Vamos filosofar um pouco sobre isso. 2060? Caralho, 2067, você é louco. Bom, agora que eu não sou mais. Agora que eu não sou mais tão gordo e ceboso, talvez eu viva até lá. Pois é, estamos trabalhando pra isso. Pelo menos a gente tá. O Izzy tá aí, eu tentei me cuidar desde o começo do ano. O Izzy também tá dando uma melhorada boa no shape. Estamos trabalhando pra tentar viver um pouquinho mais. Talvez a gente consiga. Se a gente for ver o estado dos podcasters brasileiros, talvez o MPB seja o único que dure, mano. Porra, a gente tá no lucro monstro, caralho. A gente tá no lucro, cê é louco. Os caras já tá indo pro saco, fi. Os caras não duram 10 anos, a gente pode projetar uns 30, vai. Mas então, a galera pode encontrar esse glorioso podcast, que quando o Izzy resolve postá-lo, o que demora normalmente, no hbdia.com/podcast, sem o S no final, que agora eu aprendi. Porra, mano, a gente gravou com os padrinhos, né? Aí o Gabiru era um deles, o Gabiru já é um clássico. Aí eu pedi pro Gabiru falar onde encontrar e, mano, o cara acertou. Aí a gente falou, caralho, o próprio dono erra o bagulho e o cara que nem é do fixo no podcast, ele sabe mais, tá ligado? Sabe mais a URL. Caralho. Aí depois disso, agora eu aprendi qual que é, graças ao Gabiru. Easy. Além disso tudo, o MPB é mantido por quem e como eles fazem isso? Então, se o cara gosta do nosso trabalho, ele acha que vale a pena, ele gosta de receber o podcast toda segunda-feira. Ah, toda semana. Fala toda semana que é mais difícil jogo. Não, galera, uma coisa que é séria. A gente fala pra caralho, vai lá. Mas, mano, a galera do padrinho do Telegram recebe. Às vezes o Izzy demora pra pôr no site, porque tá fazendo vídeo, tá fazendo outras coisas, não sei o quê. Exatamente. Mas toda semana a galera do Telegram quem recebe. Quem tá pagando recebe sempre, sem falta, não tem essa. Exato. Então, pelo menos esses... Hoje em dia eles não podem mais cobrar tanta gente assim. É, eles não têm do que reclamar, porque tá chegando. Sim, tá chegando. Mas não, você vai lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Você contribui lá com, sei lá, R$5. R$5, mano. R$5 no mês, não é nada, não é verdade? E isso ajuda. Não é nada e ajuda pra caralho. Você não tem noção. Você realmente não tem noção. O nosso podcast, ele virou trabalho já. Ele virou renda. Eu dependo do podcast, do trabalho que a gente faz. O Evandro também. Porra, ajuda pra cacete. Vocês estão loucos, mano. É verdade, você pode comprar apartamento novo aí. Tô exagerando? Coisas que pesam. Quando você comprou um apartamento, é uma piroca que você tá sentando. Certamente. Quem tá pegando na minha... Manja aquela cena que o cara vai sentando assim de cócoras? Uhum. Quem tá segurando na minha mão pra eu sentar devagarinho e não doer tanto são os padrinhos do MPB, porra. Mas é por aí mesmo. Mas é verdade. Porque virou trabalho, virou trabalho. Você é louco, mano. Então, vocês não têm ideia do quanto a gente agradece. De verdade, a gente grava empolgadão. Puta que pariu, mano. Evandro, eu tô exagerando, eu tô mentindo. Já teria acabado a parada. A gente não teria. Porque... Fácil. Mano, né? Tem que rir pra não chorar, caralho. Quantas vezes a gente já não se fudeu muito pra conseguir gravar, mano? Porra, de manhã, de encaixar horário, puta caralho. Puta que pariu, mano. A gente já gravou de tudo quanto é horário, sim. Porque assim, agora que vocês acreditam no que a gente faz, vocês gostam, vocês falam, tá aqui meus R$5 suados pelo conteúdo que vocês estão construindo, vai lá e paga uma conta de luz, faz as compras da semana, sei lá o que você vai fazer com esse dinheiro. Isso torna a parada um trabalho de que a gente depende do seu financiamento e você pode passar a depender do produto que a gente tá criando. Então, é muito... Recompensa muito a gente ter criado uma parada que a galera gosta, a galera acredita. E é só... Querendo ou não, é só assim que um projeto de internet se perpetua. Esses anos que passaram aí, teve vários podcasts que acabaram porque o público não acreditou e não conseguiram fazer daquilo um trabalho. Então eu me sinto muito, tanto eu tô falando pelo Evandro porque eu sei que ele se sente da mesma forma, a gente se sente muito agradecido por vocês acreditarem no nosso trabalho. Então vai lá, padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil, contribua o que você puder, você ganha acesso ao nosso grupo do Telegram, você vai receber o podcast mais cedo do que no feed. É só coisa, mano, todo mundo sabe ganhando. Sim, a galera do que participou com o Padrinho semana passada falou um pouco da experiência que é e tal. E, cara, ninguém reclama, na moral. Não tem um cara que entrou no grupo lá do Telegram do Padrinho e fala: ah, achei que era diferente, vou sair fora e tal. Não, o pessoal se amarra, mano. Amizade. O cara cria amizade, sai pra dar rolê, tá ligado? É foda, né? Não é porque eu tô lá não e eu troquei ideia com os caras, mas, na moral, melhores ouvintes do Brasil. Mas, Evandro, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo por estar ouvindo, por indicar pros amigos, pros padrinhos que contribuem, que fazem o trabalho continuar. Obrigado a todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Tchau!